Começando o Nerd Patriarca de volta, off-topic, brinquedos e brincadeiras. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. A brincar. Brincaremos sem parar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E nossa geração foi a última a jogar bola na rua aqui no bairro. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E pega a vareta é um brinquedo que não serve mais pra quem passou da quinta série. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca Off Topic. Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e mais uma vez um off-topic, nosso terceiro off-topic. Vamos falar sobre assuntos fora desse nicho nerd que a gente sempre fala, fora dos filmes, fora das séries, fora dos animes, fora dos games. Vamos falar das nossas vidas, experiências, nostalgias e vamos falar hoje de brinquedos e brincadeiras que a gente tinha e fazia na nossa infância. Eu acho que tem bastante coisa pra conversar, o que a gente vai lembrar aqui. Talvez brincadeiras exóticas, talvez brincadeiras estranhas, mas brincadeiras e brinquedos. E vão lembrar muito quem foi criança ali nos anos 90 e nos anos 2000, né? Início dos 2000, que é o nosso caso, certo? É, eu tenho uma dúvida aqui. Comer caca de nariz conta como brincadeira? Não, porque não é um brinquedo, né? É, pode ser um... A caca é o tipo de massinha natural. Depende, né? Eu vou dizer que é mais uma alimentação diferenciada que você tinha quando criança. É, tá bom. Viu, Ivaldo? Você não precisava ficar com medo de perguntar. Ainda bem, mas eu não vou falar pra ninguém que eu comi a caca do Vinícius, senão vão achar que eu sou estranho. Ah, isso detalhes, é um pouco... Detalhes sórdidos que não cabem nesse episódio. Que nojo. Isso se chama amizade, cara. Você... Por mim, não. Deus então, me livre. Mas o off-topic é brincadeiras, não coisas que a gente faz pelos amigos. Rituais estranhos de infância. É que você não sabe exatamente a brincadeira, né? Mas enfim, vamos falar de brinquedos e brincadeiras. Bem, então pra falar desses dois tópicos, vamos dividir. Falar primeiro das brincadeiras que a gente fazia quando criança, o que a gente inventava, tanto as clássicas como talvez alguma brincadeira criada pela mente de algum participante aqui. Quem quer começar? Que é indireto? Oi? Por que eu senti que isso é indireto? Não. Você tem alguma brincadeira exótica? Não. Ou você quer começar com uma normal? Vários, você tá no meio. Se você sentiu, não foi tão indireto assim. É, foi direta mesmo. É, ainda mais num podcast que tem quatro pessoas aí. Não sou eu, não é o Everton. Viu? Tem como fugir. Vocês querem que eu comece? Beleza, eu vou começar. Como o Everton comentou no início do cast, eu vou começar com coisa mais light pra ir preparando o povo, né? Futebol de rua, eu acho que foi uma das coisas que, pelo menos na nossa infância, ali nos anos 90 e nos anos 2000 também, cara, a gente jogou muito futebol de rua e é impagável, cara, é muito foda. E é toda aquela pegada da adrenalina de você correr, fazer, ter que se preocupar em fazer gol e tentar não ser atropelado. É muito legal o futebol de rua. Bons tempos. Isso porque você não jogou muito, né, Ivaldo? Você jogou não. Pouco com a gente, né? Sim, verdade. Eu e Vinícius, a gente jogava muito, muito na rua, cara. Muito futebol de rua. Tanto que na escola era até engraçado que tinha uns moleques que era de condomínio, né? Então, que não jogava bola na rua. Então, às vezes, o professor lá, um dos professores de educação física, me mandava do nada um berro. Carro, os moleques que jogavam na rua paravam, tá ligado? Porque é o costume. Quando você tá jogando na rua, grita um carro, você para, pega a bola e sai da frente, sabe? E quando ele gritava isso no meio da quadra, tipo, os moleques que jogavam bola na rua paravam. Porque é o costume, né, cara? E tem toda aquela ideia de pegar a bola embaixo do carro, estacionado. É, o cara que isolou a bola vai ter que buscar. São regras não escritas, né? Mas que todo mundo obedecia. E a gente jogava... Eu lembro no período de férias, dias, né? Que a gente jogava a semana inteira à tarde na rua. E... mas não era assim tardes de domingo, eram tardes que a rua tava passando carro toda hora, todo mundo tava trabalhando, eram as putas ruas movimentadas. E a gente mora aqui no centro de São Paulo, então as ruas são bem movimentadas, é um bairro muito comercial, então toda hora tem carro, tem gente passando. E a gente não tava nem aí, tava jogando, tava recebendo xingo, principalmente dos donos dos estacionamentos próximos. Ficavam putos que a gente jogava bola ali perto. Mas enfim, era vivendo no perigo, né? A gente tava mais interessado em jogar do que qualquer tipo de reclamação que pudesse vir. É, eu lembro também, durante os finais de semana que a gente ia jogar aí na sua rua, e aí quem ficava bravo eram seus pais, porque seu portão a gente fazia como se fosse um gol gigante. E, cara, quantas boladas que a gente já não deu nesse portão. Exato, e tinha os portões de ferro das firmas também, que às vezes disparava o alarme, né? Então a gente já ficava com o cu na mão. E tinha os vizinhos que não gostavam também do barulho. Porque realmente, imagina, aquela molecada de domingo jogando bola de manhã na rua, chutando bola no portão, faz um barulho muito grande. E ninguém dorme mais depois que começa o futebol. Puta, pra mim, o que eu mais recordo com carinho e que eu acho que era o mais radical de todos era jogar futebol na rua do nosso querido amigo Sanderson, quando ele morava no Bom Retiro, que era uma rua que tinha duas mãos, então você tinha que olhar pra carro de um lado e olhar pra carro do outro, e jogar, fazer gol, e ter todas as regras, então era muito radical o futebol ali. Ali era espetacular. Tinham grandes variações dentro do futebol, que não necessariamente era o futebol que a gente jogava, um time pra um lado, um time pro outro, seja o golzinho de pedra, seja o golzinho de Havaianas, mas a gente tinha outros jogos, né, que a gente jogava bastante. Com certeza o que a gente mais jogou foi um chamado 3 dentro e 3 fora. Vocês já jogaram 3 dentro e 3 fora? Eu acho que era o mais clássico de todos. Isso varia, né? Varia bastante o nome dele de acordo com o estado, com a região. Aqui em São Paulo é 3 dentro e 3 fora. Eu, pelo menos, sempre joguei como isso, né? É, então, quando eu ia pra Natal também era o mesmo nome. Agora eu não sei se tem nomes diferentes em outros lugares. Mas a ideia era bem simples, né, cara? Duas pessoas tentando fazer um gol e uma terceira defender. E aí tinha lá as regras de gol de pé, vale um. Aí de cabeça o goleiro fica duas dadas e todas essas coisas. E se o goleiro defender uma cabeçada, ele já vai pra linha direto, né? Tinha todo um sistema de regras que talvez eu até esqueça, até esqueci muitas delas, mas a gente jogava muito isso. Talvez a gente jogasse mais até do que jogar normalmente, né? É, o pessoal reclama de matemática do ensino médio, da faculdade, é porque nunca jogou 3 dentro e 3 fora. Poxa, é porque 3 dentro e 3 fora era o jogo mais prático de você jogar. Se você tivesse três pessoas, você tava jogando, né? Um no gol e dois na linha, sim, brincando. Então, era o mais prático e muita gente jogava isso. E tinha os outros também, as variações, mas que eram mais complicadas, porque às vezes precisava de mais gente, precisava de mais espaço, como, por exemplo, o artilheiro, linha, rebatida, são vários jogos que o pessoal criou, que a gente vai aprendendo, né, na infância, quando tá jogando, não necessariamente só o futebol diretamente, um time contra o outro, e são muito divertidos, cara. Eu me lembro de me divertir muito jogando tudo isso, e às vezes me lembro memórias mais fortes do que de jogos, realmente. Cara, isso aí era só uma desculpa pra todo mundo chutar a bola no goleiro, porque tudo era desculpa pra dar um chute forte, sei lá, sabe, tentar arrumar uma confusão ali. É verdade, tinha muito disso mesmo. Isso que o Anderson mencionou, eu lembro muito que você poderia se vingar de alguém que você não gostasse, ou aproveitar pra bater em alguém que você queria bater, e você saberia que você poderia apanhar na queimada. Queimada, eu não joguei muito, mas as poucas vezes que eu joguei, eu sempre tentava escolher aquela pessoa que eu mais não ia com a cara dela pra poder me admirava, pegar, né? Exato. Nem que eu apanhava mais do que acertava, mas enfim, era ali que eu destilava o veneno do escorpião. O doce veneno do escorpião? Exato. Mas eu não tô acreditando que vocês fizeram essa referência nesse podcast. É um podcast da família brasileira, então tudo pode acontecer. Mas eu acho que o jogo, as brincadeiras mais clássicas que a gente ainda pegou, né? Talvez sejam brincadeiras totalmente extintas hoje em dia. São os clássicos esconde-esconde, pega-pega. Eu acho que isso a gente ainda brincou bastante, né? Polícia e ladrão. É, pega-pega principalmente. Talvez, né? Polícia e ladrão hoje em dia não fosse um nome muito. Não ia existir uma brincadeira dessa que ia dar muita polêmica. Ó, pega-pega, eu posso dizer que a gente jogou por muito tempo mesmo. E o legal do nosso pega-pega clássico da escola, bons tempos, é que era um pega-pega especial, era um pega-pega regrado, tinha todas as suas regras, fundamentos, não era só pegou e já era. Você não podia bater no cara de costas, o cara podia rebater a pegada e devolver a pegada pra quem pegou. A gente tinha umas regras muito doidas. E eu lembro de... cara. Não, era pra deixar um negócio genial, era o pega-pega dos ninjas ali. Porque era o Ivaldo, porque o Ivaldo criou essas regras. Mas funcionava muito bem. É, cara, o que eu lembro do pega pega-pega é assim. Eu moro também no Bom Retiro, mas eu morava numa vila, né? Então, você tinha só um espaço pra correr de uma ponta a outra. Você não tinha o espaço da rua, sabe? Pra você fugir. Então, a gente meio que fazia assim. Quando alguém encostasse na parede, só podia dar um toque na parede. Aí, aquela pessoa ficava imune, tipo, por um segundo, sabe? Uma invisibilidade temporária. Mas a gente adaptava conforme as condições que a gente tinha. O nosso dava briga sério. O cara pegava, o outro rebatia, aí o outro corria e falava, não, para. Aí todo mundo se juntava. Falou, tá com ele. Não, tá com você não. Mas quando você bateu, eu rebati. Aí, não, mas quando você rebateu, eu desviei e rebati de novo a sua rebatida. O cara, não, peraí. Vamos rever, que tá errado isso aqui. Você bateu. Mano, dava uma discussão. Conselho, né, cara? Exatamente. Meu Deus, não, isso tá parecendo discussão de YouTube. Ah, eu rebatei. Não, eu te rebatei. Não, eu chamava o VAR, tinha que ligar, tinha cheio do VAR. Ver se realmente o cara pegou ou não pegou. E volta, você sabe que a maioria das pessoas olhavam pra aquilo e falava assim, que cambada de imbecil. Sim, era mais simples na época dele. Eu tava um pouco me fudendo, o importante era a diversão. Não, isso eu tenho certeza, que a gente tava um pouco se fudendo. Exatamente. Se a gente ligasse, tinha parado muito antes. E não tinha criado outras coisas. Não, exatamente. Puta, essa época de escola eu criei muita brincadeira aleatória. Eu lembro que na época do desenho de Super Patos, eu fiz dois times de hóquei pra gente jogar com as vassouras do colégio. E nego quebrava vidro. Era cada belo que a gente inventava. Mas a escola foi um prato cheio pra brincadeiras, cara. Eu lembro de uma que as meninas faziam muito quando eu era moleque. E eu sempre olhei e falei, ah, que coisa boba, é fraia bestinha. Quando eu tentei fazer, eu ouvi que o negócio é genial e não é fácil, não. Que era a brincadeira das Cinco Marias. Eu não sei se era esse nome que elas usavam na época, mas eu pesquisei na internet, eu só achei com Cinco Marias. Era aquela brincadeira de jogar um monte de pedrinha ou de saquinho de uns saquinhos pequenininhos. Ah, eu sei qual é que nossa, é. Aí jogam pra cima, pega, aí joga, pega é dois. Pra caralho. É difícil pra caralho, cara. Cara, puta, tem que ter muita coordenação pra fazer aquilo. Muito. É genial, cara. E era divertido aquela porra, velho. Era engraçado de ver. Aqui a gente brincava muito de esconde-esconde, cara. Aqui. Porque assim, o esconde-esconde na rua, por exemplo, a gente não brincava muito na rua, a gente brincava mais num estacionamento de um amigo, que o pai de um amigo nosso, ele cuidava de um estacionamento, né? Então a gente brincava dentro do estacionamento, que era uma área muito propícia, né? Porque, tipo, é um lugar delimitado e tal, tinha bastante lugar pra você se esconder e tal. Só que eu me lembro uma vez, não sei se vocês lembram disso, que a gente falou assim, ah, vamos brincar, vamos pegar uma parte do bairro, cara, uns 3-4 quarteirões, tá ligado? Aí a gente começou a brincar, tipo, beleza, achou um, achou outro e tal. Aí de repente a gente falou, ah, mano, cansamos, vamos fazer outra coisa, vamos jogar videogame e tal. E tinha uns dois que ainda estavam escondidos. E ninguém avisou, ninguém nem sabe o que aconteceu. Os caras ficaram escondidos, sabe? Aí só apareceram depois, mal tarde, a gente falou, ah, mano, cansamos, vamos fazer outra coisa, velho. A gente não sabia onde vocês estavam, cara. Isso acontecia muito, cara. Era bem normal. Era uma época que não tinha celular, não tinha como mandar um WhatsApp pra avisar pra pessoa, paramos de brincar. Não tem isso, a pessoa tem que se virar e aparecer, não tinha jeito. Cara, eu me pergunto, será que tem gente escondida até hoje? Então, exatamente, tá procurando. A mãe tá procurando o filho até hoje. O moleque já tá com 36 anos, desaparecido. É tipo soldado da Segunda Guerra que do nada aparece, né? Tá achando que tá na guerra ainda. Tá no meio da floresta lá há 600 anos. Oi, Valdo, falando da escola assim, cara. Você lembra de uma brincadeira que sempre faziam lá na escola, que era pato ganso? Puta que pariu, lembra? Puta, nossa, eu odiava isso, cara. Eu tinha um ódio também disso. Cara, que brincadeira. Porque era sempre, infernal. Tipo, na... era muito sem graça, velho. É, era sempre quando, tipo, meio quando não tinha o que fazer, ah, vamos ficar essa porra aí. Bota todo mundo sentado aí e vamos fazer. É, porque eles não queriam liberar mais cedo, tá ligado? E colocava. Nossa, mas que diabos é pato ganso? Eu não lembro nem fodeu. Caralho, vê se todo mundo sentado em círculo. Já lembrei. Pato. Já lembrei. Aí o cara tinha que correr. Puta, e tinha que correr pra pegar o outro. Lembrei. É porque em alguns outros lugares, cara, tinha outros nomes, mas era bem isso. Era um circo, aí você tinha que correr atrás de quem tava em pé e a pessoa tinha que dar uma volta no circo e ocupar o lugar onde você tava sentado, sabe? Sabe qual? Não, eu sou o pato ganso, acho que não tem nada a ver, mas eu lembro que dança da cadeira eu cheguei a brincar algumas dança vezes. Dança da cadeira. Ah, isso era legal, cara. Isso foi quando a gente já tava mais velho. Cara, quando a gente já tava isso mais velho. Isso que é o sem graça. Desculpinha, sem vergonha. Pra sentar no colo, alguma coisa assim. Mas, quem conhece, quem usa a internet pelo menos uns 20 anos, ou seja, da nossa geração pra frente, sabe que isso aí foi um treinamento pra você usar transporte público. Pra você conseguir ligar no ônibus, no metrô. metrô, mais ou menos, né? É quase é a mesma coisa, cara. Você tem que saber ocupar o espaço. O treinamento pra vida, né? Legal que nessa mesma pegada você tinha a verdade e o desafio. Você era louco pra jogar com as meninas pra ver se conseguia ganhar alguma coisa. Só que eu já era escroto nessa época, velho. Porque, eu acho que foi numa vez, uma quarta série o negócio. E aí a gente tava brincando, aí tinha uma menina na nossa sala. E toda vez que caía com ela, o pessoal falava assim: ah, tá bom, vai, desafio. E sempre queria zoar ela, tá ligado? Aí uma vez caiu comigo e ela falou: você quer o quê? Verdade ou desafio? Eu, verdade, sabe? Tipo, eu nunca pegava desafio. Eu preferia sempre responder alguma coisa pra fugir logo do que ficar com porra de desafio, né? Eu achava perigoso demais, eu não queria não entrar nessa brincadeira nunca. Ah, é aquela, né, cara? Você pode se arriscar ou você assumir uma posição de conforto. Eu ficava só na verdade ali, sabe? Cara, sabe o que tinha? Não chegava a ser uma verdade o desafio, mas tinha um... Era uma brincadeira, mas utilizava um vamos dizer, brinquedo próprio, que era uma dobradura que eles faziam. Não sei, puta, eu não lembro. Ah, eu sei direito qual é que é. Mas tinha, tipo, você tinha que... A pessoa falar tava um mexendo aqui, mas... Aí, falava um número, uma cor, e saía alguma coisa lá. E não tinha muito isso. É que eu não lembro que nome eles davam pra isso. Era, sei lá, qualquer coisa. Mas eu lembro que faziam bastante isso. É, eu lembro que uma vez isso deu uma merda grande, porque eu fiz zoando o Charles, saudoso Charles, e não pegou muito bem. Aí, puta, foi foda. Chamaram minha mãe e o caralho. Ótimo, você viu o exemplo de aluno que a gente contrata pra esse podcast. Você vai se ver que você tava na minha sala e você ajudou a fazer a brincadeira, nem com certeza. É, provavelmente sim. Não me lembro. Não posso dar certeza. Nunca se lembra, né? Ainda bem que a gente tem bons alunos como o Ivaldo aqui nesse podcast. Ah, obrigado. Deus abençoe. Né, Ivaldo? Você é tão bom aluno, você vai contar outra brincadeira que você fazia. Eu não fazia porque eu não conseguia. Tinha que ser um engenheiro químico da NASA pra poder fazer. Mas você falou de origami complicado. Lembra quando ficou aquela modinha de pegar elástico? Aí você vira o dedo, faz um jutsu e sai uma estrela. Vira o dedo, faz um jutsu, sai um formato não sei o que lá. O carro do Batman. Puta que pariu, como é que o povo conseguia fazer aquilo, meu Deus do céu? O carro do Batman era o mais fácil. Eu consegui estourar o elástico e atirar no meu próprio olho. Foi os dois formatos que eu consegui fazer. Alguém aqui chegou a brincar de bolinha de gude de verdade, assim, bastante, com frequência, ou já era um morto, você acha? Nossa, eu brinquei pouco, mas eu achava chato. Não, eu brinquei bastante, cara. É, nem tanto quanto eu tava em São Paulo. Eu brincava mais nas férias, porque eu ia pro meio do ano na casa do meu pai, no Rio de Janeiro, e no final do ano eu ia pra Natal, onde era a família da minha mãe. Então, nesses locais, ainda tinha muita brincadeira de bolinha de gude, sabe? Você brincar de estilingue. Aqui, quase que dá mais no centro de São Paulo, é burrado você achar. Lá era mais comum você fazer outras brincadeiras, sabe? De rua. Isso eu brinquei bastante. Bolinha de gude era uma parada bem legal. O ruim era quando você perdia tudo, obviamente, ou quando você caía e descambava pra briga, e aí a bolinha de gude virava a munição do estilingue. Então, nossa senhora! É perigoso, né? Porque pensando, era uma arma quase letal. Porque aquilo é vidro, cara. E porra, você vai na cabeça de alguém. Um pedaço, sabe? Mas criança, né, cara? Então, é por isso que eu falo. Quem sobreviveu àquela época, sobrevive qualquer coisa hoje. Eu lembro dessa questão de conflitos e brigas. Eu lembro que eu tentei inventar de entrar com os amigos coreanos meus pra brincar de pedra, papel e tesoura coreana. Puta, não foi uma boa ideia. Porque a brincadeira deles era o seguinte. Tem diferença? Tem. Além da linguagem que eles falaram em coreano, né? Eu não sei falar, eu não vou conseguir pronunciar corretamente. Mas quem perdia, era chulipa coreana no braço, cara. Era chulipa do satanás. O que seria uma chulipa coreana, Ivaldo? Seria uma chicotada no braço. Exatamente. Ah, é aquela com os dois dedinhos, né? É, só que eles parece que treinavam isso na infância, que eu nunca sabia que porra que doía pra caralho. Eles têm o dedo fino, isso que dói mais. Nossa senhora, velho. E tenta negar. Não, não vou tomar chulipa, não. Vixe, nossa senhora, acusa, hein? Pensei que a acusa é japonesa. Mas enfim, o conflito era monstro. Mas era tensa a brincadeira. Eu já vi muita briga sair de uma chulipa maldada no colégio. Brincadeiras violentas, né? Você falando disso, eu lembrei de uma outra também que começava bem, mas depois descambava pra briga, que era pular corda. Nossa senhora. Que era, eu gostava. Eu particularmente gostava bastante. Era muito legal você ir lá e começava e dava um salto, aí alguém aumentava a velocidade, aí dois, aí você tinha que começar a pular e inventar uns pulos muito loucos. Mas era foda quando entravam, tipo, tinham três pulando, né? Não. E tinha várias cordas aí, ficava foda. É, o foda é quando entravam duas cordas, cara. Que aí elas giravam em sentidos diferentes, aí você tinha que calcular o tempo do pulo. Quantas vezes você já não ficou com o pé preso e tombou no chão? Algumas. Mas o problema era quando falava, você bateu forte, aí ficava um batendo a corda. corda pro outro, sabe? Batendo, fazendo tipo uma onda com a corda. Uhum. É. Aí é isso, cara. Brincadeira que envolve... Quer dizer, brincadeira não, né? Qualquer coisa de criança que esquentava um pouquinho, virava briga. E até pega-pega. Daqui a pouco alguém pegava, aí já, a pessoa não ia lá e tocava. Já ia lá e dava um soco, já dava um chute, sabe? Empurrava. Brincadeira sempre leva violência. Era uma violência, mas era uma violência sadia. Era uma violência saudável, já diria o Renan. Exato. Era uma violência que acontecia, mas no outro dia tava todo mundo bem, todo mundo junto, todo mundo correndo de novo. Sim, tava todo mundo junto fazendo a mesma coisa de novo. Exatamente. É, tanto que nessa época... essa raiva ou esse problema. Nessa época, quantas vezes... Pelo menos hoje eu cheguei a participar de algumas vezes, não sei vocês, mas o que mais levava pra briga era a própria brincadeira da briguinha, né? Que chegava e falava, ah, vamos brincar de briguinha? Ah, vamos só brincar de briguinha aqui. Sempre dava merda no final, mas... Brincar de lutinha era foda, né? Nossa, brincar de lutinha. Eu também tinha umas lutinhas meio regradas lá, mas enfim, deixa pra lá. Vamos brincar de Mortal Kombat. Ixi, nossa. É, porque sempre era o padrão do que tava passando na época, sei lá. Era sempre Mortal mais violento. Mortal Kombat tava jogando. Ou então, talvez, Power Rangers também influenciou muita gente a brincar que era os Power Rangers. E alguém tinha que ser o que ia tomar porrada, né? De todo mundo ser os Power Rangers, não dá. Mas eu acho que dessas brincadeiras, isso já é um pouco mais velho, né? Não sei se vocês chegaram a brincar. É, porque depois que eu saí de Santa Inês, eu fui estudar escola pública. E o clássico de todos os intervalos, cara, quando a quadra tava ocupada, quem ficava de fora ficava brincando o famoso bolinho porrada. Vocês chegaram a jogar isso? Muito. Puta, mas na rua. Ah, na rua, então. A gente jogava todo dia no intervalo do colégio. Então, assim, era muito bom, cara, porque era uma rodinha, aí ficava tocando a bola. É o clássico bobinho, né? Empurra a bola pra um lado, empurra a bola pro outro, dando um toque. Mas quem tomasse o rolinho, cara, aí tinha que correr pra não levar chute. Então, assim, é sempre brincadeira muito saudável. É, um outro também que dava muita... Às vezes dava muita treta, assim, era o três corta também dava, cara. Ah, sim, porque sempre tinha um filho da puta, eu que dava o corte forte, né? Ou chutava a bola de vôlei. E quando o cara tava no meio lá, tava nas costas, cara. Eu até esqueci, tinha esquecido dessa brincadeira. Fazíamos bastante, Valdo, lembra? Não, dessa daí cê, não. Você não lembra? Não, lembra das aulas do Fábio de vôlei? Nossa, você lembra daquelas aulas? Ah, com certeza. Com certeza, né? Nosso querido professor Fábio, que era professor de educação física. Sim. E a gente tinha bola de vôlei, e aí você tinha que dar três toques e a terceira cortava em alguém, né? Nossa, agora eu lembrei. É, o certo não era cortar em alguém, né? É. Era cortar pra pessoa fazer uma manchete, pra treinar vôlei. Mas não era, mas a intenção não era essa, né? A gente distorcia tudo. É, eu lembro dessas aulas do Fábio, que ele sempre chegava com essa bola de vôlei e eu ficava, tá bom, mas quando a gente vai jogar futebol? Quando você vai dar bola de futebol? Aí, se você falar de futebol de novo, você vai pra fora da sala. Tá bom, mas quando você vai dar bola de futebol pra ele jogar? Sabe, cara? Ele ficava puto comigo por causa disso. Mas no final, eu sempre ia jogar vôlei, dava o corte, machucava alguém, tava padrão. Ó, que esse é o real objetivo da brincadeira, né? Ah, claro, é. O Vinícius era um alvo interessante porque ele usava óculos. É, é verdade. Mas eu lembro do Vinícius fugindo. Quantas vezes... Nesse esporte, vou dizer esporte, né? O de cortar, mas já quebrei o óculos quantas vezes? Muitas vezes já derrubei, capotei. Nossa, perdi muito óculos já. Jogando futebol, principalmente. Sim, eu jogo futebol de óculos. É, senão, isso é uma coisa que eu nunca entendi. É, eu jogo de óculos. Estilo, né? Cansei, tá na hora de fazer isso e passar vergonha. Eu vou começar com brincadeiras exóticas. Por favor. Vou trazer uma aqui, que essa aqui era muito boa. Na época que a gente começou a comprar DVD de anime, a gente começou a conhecer muitos animes, né? Eu lembro que a gente começou a assistir Naruto, enfim, não sei a história. A gente começou a assistir Naruto e começou a virar hype, todo mundo ficou viciado e beleza. Valdo, cuidado, cuidado. Tava demorando. Agora, aí tinha um amigo nosso que a gente, na verdade, a gente brincava de Naruto em duas modalidades. A primeira, a gente tentou, mas não durou muito, foi brincar de Naruto em live action, onde a gente representaria ninjas. Só que o ninja... Né? Isso acho que durou uma tarde, velho. Durou uma tarde. Eu me pergunto por quê. Por quê? Então, a gente queria... Porque era legal ser o Naruto, cara. A ideia genial que a gente teve era que a gente queria se vestir como ninjas. E um amigo nosso, ele trabalhava numa... A tia dele trabalhava numa loja de tecidos e tal. Aí eu lembro que um dia a gente se reuniu na casa do Vinícius e ele trouxe uma sacola enorme, cheia de retalho de pano, tubo de papel higiênico, corda, durex. Aí, vamos tentar montar as roupas ninja. Aí ele foi o primeiro. Eu juro pra você, Alexandre. Ele botou um retalho de uma perna de uma calça, um retalho da perna de outra, um braço de uma camisa, amarrou um pano no pescoço. pulso, fez uma máscara aleatória. Ele chegou e falou, ó, essa aqui é a minha roupa ninja. Mas a gente deu muita risada da cara dele. E tava parecendo um morador de rua, coitado. Foi a pior representação de ninja que a gente viu. Aí daí a gente deixou quieto. Mas, não desistindo da brincadeira, desenvolvemos o Batalha Ninja Naruto, só que a batalha mental, onde a gente dialogava como se deveria ser o combate. Essa era genial. Essa era. É, mas essa era um nível acima, Ivaldo. Tinha que conhecer o jutsu, saber como defender e mentir pra caralho. E o poder de convencimento de você fazer o cara acreditar que o que você tá fazendo tem algum sentido. Sim, exatamente. E eu lembro que, tipo, pô, o professor passando batalha da prova, aí tava eu e outro lá. Não, beleza, o negócio é o seguinte, eu subi na árvore e joguei uma kunai. O cara, não, beleza, você subiu na árvore, eu olhei pra cima, vi que você jogou uma kunai e desviou. Aí o cara, mas agora que você desviou, você não percebeu que atrás de você eu deixei uma mina ninja que explodiu no seu pé. Aí o cara fala, meu amigo, imagina, quando eu pulei pra trás, eu senti com o meu cosmo, nem vou usar chave, vou usar cosmo. Com o meu cosmo, eu senti que tinha uma mina e pulei pra outra árvore. Aí começava, não, mas nessa árvore tinha não sei o que lá. Não, mas você não falou. Aí ficava essa porra dessa batalha infinita, porque não terminava. Até alguém falar, não, saber quem ganhou ou quem perdeu, né? Alguém tinha que desistir, falar, não, foda-se, perdi nessa porra. Não, dava três horas de batalha, alguém falava, tá bom já, né? Vamos continuar amanhã. Aí começava outra. Alguém tinha que cair na realidade, né? Não, mas essa durou um mês, pai. Essa durou. Os caras fazendo um proto-RPG, mas, tipo, sem nada. Exatamente, era um RPG montado e feito, só que única e exclusivamente mental. Fica a moda caralha. Não tinha regras, não tinha papel, não tinha nada, não tinha um cara. Não tinha nada. É, eu já jogava RPG mesmo, fazendo ficha. Foda do RPG, pelo menos eu passei mais tempo fazendo ficha do que propriamente curtindo história. As aventuras acabavam rápido e tal. Mas quem disse que a gente não tentou também? Várias vezes. O Ivaldo, o mestre RPG desse grupo, ele já criou cerca de 377 histórias. Não, nem todas. Eu vou dizer que praticamente nenhuma foi concluída, mas algumas foram, né, Ivaldo? Em vários modos diferentes de jogo. Exatamente. A gente tentou 3D&D. D&D. Ah, cara. Porra. Inventou. Principalmente o Ivaldo inventou muitos. Cara, o 3D&D é o sistema mais fácil que tem, cara. Não, mas a gente conseguiu jogar. O problema é que a gente jogava uma tarde, era legal, e depois não jogava mais, entendeu? É, e o sistema da Ivaldo. D&D aceita a escola. Aceita a história curta, né? Sim, exatamente. E o Ivaldo era bom, era um bom mestre. Criou boas histórias. Jogou Daimon, jogou ação, jogou RPG e anime. Jogou. Puta, tudo que era estilo a gente pegava e jogava. Eu acho que o último que a gente tentou jogar, se eu não me engano, foi Mundo das Trevas. Só que a gente já tava mais adolescente, aí só tentamos e não foi muito certo. É, eu acho que nessa fase o que eu mais joguei foi o Vampiro a Máscara. Mas um outro que eu jogava bastante também era uma aventura de Street Fighter feita no 3D&T, da saudosa revista da Dragão Branco. Nossa. E eu lembro de ter comprado todos os volumes pra ler as fichas dos personagens, as regras, etc. Então foi uma época bem legal, assim, né, cara? Que a gente se divertia pouco, praticamente, né? Sim, verdade, papel, sim. Algumas anotações, e o resto era tudo mais de imaginação. Era bem, bem bacana. Hoje ainda tem, assim, uma galera jogando RPG. Daí eu fui pra jogar Magic. Mas, cara, é outro nível. Envolve muito tempo, dinheiro, outra coisa. Não era tão prático quanto era na... E qual que é a graça de você jogar Magic com as regras certas? Não tem graça nenhuma, gente. Exato. O que a gente fazia? Adquiria umas cartas aleatórias e inventava... Não, era originais. Só que era tipo, o Ivaldo usava de Goblin. Então ele só comprava a carta de Goblin. Tipo, o que você vai fazer com um deck só tem Goblin? Mas tudo bem, a gente não tava nem aí. Aí pegava aquelas cartas, olhava o que tinha na carta. Tinha a barra de ataque e defesa, tinha um símbolozinho em cima, um nomezinho embaixo. Vamos inventar o que significa cada uma dessas coisas e jogar do nosso jeito. E não adianta ler regra. Regra pra quê? Todo aquele mundo de regra. O mais popular foi o Yu-Gi-Oh! De um real, cara. Nossa, cara, não. Meu Deus do céu. Até me arrepiei, né? Isso é uma das grandes tristezas da minha vida, ter perdido todas essas cartas. E eu tinha muitas mesmo. Cara, sabe o que é mais triste? Ano passado eu fui na BGS e uma das empresas... Claro, todo mundo dá o cartãozinho, né? Pra você ter o contato da empresa. Uma das empresas, ela imprimiu os cartões iguaizinhos do Yu-Gi-Oh! Véio. Sensacional. Eles tiveram um problema na gráfica e aí você olha o card, parece carta pirada de pirata de Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Aí eu falei, puta merda. Eu lembro que eu comecei a comprar quando tinha passado um álbum X, que eu não lembro que álbum que era. E eu comprava direto pacotinhos de figurinha. Você não comprava. Que depois de um tempo você começava a comprar as cartas aleatórias. Você comprava em loja de 99, você saia comprando as cartas, beleza. Sim. Só que antes elas vinham. Tinha uma revistinha lá pra você colar as figurinhas. E na sorte você poderia ganhar um card dentro do pacotinho de figurinha. Aí eu começava a comprar direto com o dono de uma banca aqui perto do no Bom Retiro, né? E eu peguei amizade com ele e eu percebi que se você tocasse o pacote, dava pra você sentir mais ou menos o pacote que ia vir com os cards e os que não vinham com os cards. E eu pegando amizade, o tiozinho deixava eu verificar antes de comprar. Puta, cara, aí eu me lembro da primeira vez que eu abri lá, pra abrir o pacote de figurinha, quando eu fui ver Dragão Branco de Olhos Azuis. Falei, caralho, velho, não acredito. Consegui. Aí depois já era. Começou a comprar deck fechado, já baratinho. Mas, cara, eu achava incrível, porque era um jogo totalmente pirata, feito à moda, caralho, impresso numa impressora jato de tinta. E você ia ver, tava todo mundo vendendo, cara. Sim. Era loja de roupa, era banca, era padaria, era não sei o que, vendendo a porra dessas cartas. E teve gerações. Teve Sim. uma geração inicial com primeiros que tiveram mesmo cards do Yu-Gi-Oh! E tal. Aí depois, mano, os caras inventavam. Aí a última geração, cara, eram uns cards aleatórios que os caras pegavam qualquer imagem na internet. Tava em espanhol, tá ligado? A legenda. Sim. Que não tinha melhor. Nada a ver, velho. Mas era o gameplay mais engraçado. Muito, nossa, mas a gente dava muita risada. Espetacular. Não fazia sentido nenhum, né? As traduções ou então os textos que estavam escritos ali nas cartas. Ao virar a carta, pega seu inimigo, ele vira, agora soma. 2000 ele, agora cemitério. Só o quê? Por isso que a gente interpretava do nosso jeito, né? Mais fácil do que tentar entender isso aí. Porra, não dava, cara. E comprar uma carta do original de Yu-Gi-Oh! Era fora de cogitação naquela época. Hoje já é, imagina naquela época. É, então. Pra gente que não tinha um puto no bolso. Então, eu fui esse idiota que jogava Magic e tinha dinheiro pra comprar Magic, pra jogar Yu-Gi-Oh! Pra jogar Pokémon também, joguei muito Pokémon Card. Nossa, Anderson, história boa pra você, que eu acho que você não conhece essa história. Falando do Magic, eu adoro Magic, até hoje eu tenho uma coleção de Magic. Eu também, mas cara, chegou uma hora que eu falei, ou eu gasto meu dinheiro comigo, ou vou viver só dessas cartas. Então, deixa pra lá, velho. Concordo. Enfim, estava eu lá, conheci Liberdade, meu Deus, Liberdade, a terra dos card games. Aí foi toda a galera, o Vinícius e Everton tava junto, vamos lá comprar carta de Magic. E o Vinícius comentou do Goblin, é que eu fazia o quê? Eu entrava na loja, e os caras tinham aquelas pastas que vendiam os cards separado, bonitinho na pasta, você olhando. Só que como eu não tinha muito dinheiro, aí o que eu fazia? Eu comprava os cards mais baratos que tinha, de 15 centavos, 20 centavos. E o cara, tipo, pensando que ia vender cards de 15 reais, 20 reais. Gente fazendo fila atrás de mim. E eu lá, vem aquele Goblin sem perna. 0/0. Ah, me vê aquela minhoca verde. 1/0. Comprava pelo card, você comprava pela imagem, tá ligado? Então... Sim, porque eu coleciono. E o cara ficava puto. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei, acho que eu levei 30 reais e fiquei pegando só card 15 centavos, eu passei muito tempo lá. Aí no final, deu um caminhão de card, né? Tudo de 15 centavos. Aí o cara, deu R$29,95. Eu dei 30 reais e falei, pode ficar com o troco pra você, dei 5 centavos pro cara de caixinha. Que situação. Hoje não, hoje você entra no Mercado Livre, você compra 1000 cards de lote, 1000 cartas de Magic por 30 reais. Ah, dependendo das cartas, né? Sim. As mais comuns, no caso. É, jogo de carta, cara, ele me lembra uma coisa que não é muito a ver, mas assim, aquelas cartinhas que a gente brincava quando criança, o mais clássico de todos era o Super Trunfo, né? Nossa, cara, genial. Você deve lembrar disso. Puta que joguei pariu, muito genial. Na aula de artesanato da irmã, né? Eu também. Mas joguei Super Trunfo na minha vida. Aliás, queria furtar o Super Trunfo dela, mas nunca tive coragem. Revelações nesse podcast. É, mas eu conheço gente que levou embora, porque aparecia dentro da sala de aula, então alguém levou. Ele mas está era presente entre nós? Não tá. Ah, tá. Eram Super Trunfos de... Eu lembro muito dos de Fórmula 1, de carros de Fórmula 1. Esse era o meu preferido. Você lembra de Fórmula 1 porque foi o único que a gente teve, tá ligado? Tanto que ele é tão antigo que o Senna tava na Lotus, cara. Meu Deus, cara. Tipo, ele não era moderno na época. Ele era, tipo, um Super Trunfo já velho, velho. É, mas eu lembro que o Super Trunfo saía os pacotes atualizados e tal, com informações novas, etc. Era bem legal. Eu jogava muito. muito, assim, principalmente quando a gente festa de aniversário, essas coisas, porque apesar de tudo, cara, videogame, a gente fala, a gente jogava quando criança, mas não era todo mundo que jogava videogame, principalmente em festa, sabe? Ninguém parava pra jogar videogame. Então era mais isso, super trunfo, brincadeira que envolvia mais gente, né? Outra brincadeira legal que, principalmente na escola, a gente de vez em quando conseguia brincar, era o futebol de botão. Era bem legal. E eu lembro que eu fiz uma adaptação. Isso é legal que a gente já tá um pouco de misturando os brinquedos e as brincadeiras, né? Então, pode falar, Ivaldo, a gente já tá indo pro lado dos brinquedos também, e eu acho ótimo que a gente já pode começar também a falar dos brinquedos. Sim, exatamente, já chegou a hora. E eu lembro que eu fiz uma adaptação incrível com miniaturas do Pokémon e Digimon, que era a Batalha de Empurra. Lembra, Vinícius? Lembro, com certeza. Clássico. Fazíamos campeonatos de Batalha de Empurra e funcionava, o jogo ficava bem divertido, por sinal. Explica o que é, Ivaldo. Oi? Explica o que é, cara. A Batalha de Empurra, ela funcionava como? Cada um selecionava uma miniatura de um personagem e, como eu fiz a ligação com o futebol de botão, né? No futebol de botão você faz ali a fricção no negocinho, na fichinha lá, que voa, né? Vai pra frente e vai jogando. A brincadeira de empurra era a mesma coisa. Você friccionava o dedo no boneco ao ponto dele sair voando. Se ele atingisse do adversário e derrubasse da arena, e o seu pé continuasse na arena, você ganhava. Genial. Simplesmente genial. Genial. E era uma época que as miniaturas não eram tão caras, né? Então a gente conseguia comprar algumas, pelo menos, pra fazer esse, pra apanhar, né? Porque a gente colocava os bichinhos pra lutar numa arena e era ridículo, mas a gente se divertia. Você falou de futebol de botão. Futebol de botão é algo que eu joguei bastante. Eu não sei se vocês chegaram a jogar bastante. Eu joguei bastante futebol de botão. Gostava de comprar os botões, eu achava sensacional. É algo que eu tenho vontade até hoje, cara. Tinha os campos. Tive por muito tempo um campo aqui, né? E nossa, eu lembro desse campo. Eu gostava bastante. É, eu gostava bastante. E tinha dois jogos de... Além do futebol de botão, a gente tinha o famoso Gulliver. Quem não jogou Gulliver? Puta, pode crer, velho. Quem nunca quebrou os bonequinhos, né? E tinha específico pra cada tipo de chute, exatamente, né? Exatamente. Tinha que parar, olhar o pé, se era um pouquinho mais pra esquerda, direita, se era torto, se era reto, pra saber qual tipo de chute você ia fazer. Não era um brinquedo que todo mundo tinha, mas, assim, não era tão difícil achar quem tivesse pra reunir a galera e jogar. E era bem divertido. É, nessa linha aí de futebol de botão, de Gulliver, eu lembro de um outro que é muito mais simples, mas que eu me divertia muito também, que era o Pregoball. Acho que vocês vão lembrar o nome. Que era o famoso futebol de prego. A gente fazia na aula de marcenaria, né? Exatamente, cara. Grande tio Cal. Tio Cal, cara, muito bom, cara. E eu lembro quando ele apareceu com isso, na hora, pra variar, né? Eu já falei, vamos fazer um campeonatinho, que não sei o que, aquela coisa. E a sala inteira parou pra fazer o Pregoball. Eu tudo era bom nisso aí, hein? Eu também, cara. Era muito bom, cara. E eram outros tempos, né, cara? Pensar que a gente, na aula de marcenaria, a gente fazia esse Pregoball. E fez também, pra mim, que é, eu acho que é o brinquedo que eu mais usei, assim, fora eletrônicos, essas coisas, que era lá. Que a gente tinha que fazer o taco. A gente fez o taco. Acho que eles não vão lembrar disso. A gente fez o taco, quase o taco, e fazia a casinha pra depois jogar na quadra. Ou jogar na rua e etc. Cara, eu lembro de fazer o taco. Eu lembro muito de dois itens. Eu lembro muito do Pregoball, que acho que a gente foi mais de uma vez. E lembro muito da perna de pau. Sim, também. A gente fez perna de pau também, isso eu lembro bastante. Obviamente, não dava pra brincar muito de perna de pau, né? A gente levava, mas fez. Pô, mano, perna de pau, eu me lembro o Tio Cal, ele quase vacilou comigo, cara, por causa da perna de pau que eu fiz. Porque, tipo, todo mundo fazia, todo mundo tinha que fazer uma, era meio como se fosse o projeto final, né? É. Aí eu fiz a minha e tal, aí você podia desenhar e tal. Aí na minha eu tinha desenhado o Gogeta numa perna e o Vegito na outra, cara. Pra mim tinha ficado sensacional, né, cara? Beleza, aí eu deixei lá e esqueci de buscar no dia que era pra buscar. Eu acho que eu não fui indo pra escola, alguma coisa assim. Aí quando eu fui buscar, não tava mais lá a minha perna de pau. Aí eu fiquei sabendo que tava no bazar, cara, da escola. No put. Aí o moleque comprou, um dos moleques que estudava na minha sala. Não, acho que ele estudava na sala antes de mim. E comprou. Aí eu falei, ô, não senhor, essa perna de pau é minha, velho. Aí foi mó história. Eu tive que falar com o tio cara, falar, pô, a perna é minha, eu não pude vir e tal. Aí resolveu. Devolveu o dinheiro do moleque e eu peguei a minha perna de pau, cara. Eu acho que devia ter negociado com o moleque. Não, pegado cara. Pegado o dinheiro. É porque deu um trabalho do caralho, né, velho? Eu ia terminar essa história igual aquele meme de internet. E o moleque era Roberto, cara. Mas eu lembro que a gente fez essa perna de pau, mas eu não subia porque eu tenho medo de altura. Então eu falei, não, pode usar aí, tá de boa, só fiz. Né? O outro que tinha era aquele malabarista lá, que você apertava e ele ficava girando. Sim, também. Era outro brinquedo que a gente fazia também. Só lembro que eu fazia cesta quando eu tava sem acesso ao recreio, cesta de papel. Que eu não, mas isso era na aula de artesanato, né, cara? Ficava tudo. Isso era artesanato. A gente criava quadros. Isso, tudo de enrolar papel de revista ou jornal. Ficava 200 aulas fazendo tubinho de papel. Cara, eu não tenho dúvida se eu ainda tenho. Eu acho que talvez vocês não, mas durou muito aqui em casa isso. Eu também tive muito, principalmente aquelas árvores de revista, você tinha que fazer árvore de Natal de revista. Sim. Eu tive bastante por muito tempo também. Eu tive quadros e aquelas cruzes, assim, durou bastante. Eu tinha ódio de fazer esses canudinhos. Nossa de jardão. Nossa senhora. Não, e ela reclamava, não, tá errado, não, tá muito grosso, não, tá muito torto, tá fino demais. E não podia falar na aula, né, cara? Nossa, esse era o pior. Você tinha que fazer tudo em silêncio, que, e sabe o que era pior? Que a sala dela era justamente atrás da quadra, então eu ficava muito puto, cara, porque eu via a criançada lá jogando bola, correndo, e a gente lá preso naquele mausoléu, fazendo tubinho de papel. E era exatamente isso, era um mausoléu no canto do... Tipo, era embaixo... No canto da quadra, velho, era muito escondido. Tipo, era atrás da quadra, embaixo da escadaria da entrada do colégio, que bizarro. Era tipo uma brincadeira clássica, assim, com um brinquedo clássico pra nós, é os bonequinhos, né, cara? Sim. Que hoje em dia são os action figures e custam 600 mil reais cada um, os mais baratos, né? Na nossa época era simplesmente bonequinho. Mas ainda tem os que vendem nas bancas, cara, que é os falsificados, cara. É, que você chega lá, tem os Vingadores, esses dias... tem o Batman. Exatamente, esses dias eu vi um Vingadores que tinha o Batman. Não, pior é quando você acha lá, Vingadores, tem o Batman, o Goku, Optimus Prime, Mulher Maravilha. Liga da Justiça, aí aparece os X-Men, aparece os Transformers. Cara, eu brincava, só tinha uma história que eu brincava com os bonequinhos, cara, que é 12 casas, tá ligado? Sim. Todas as vezes que eu brincava, eu pegava, tinha os vilões, eu montava eles, cada um em tipo uma arena, tá ligado? Em um canto da casa, e tinha que brigar, e era a mesma história das 12 casas. Eram os heróis que iam, ganhavam ou perdiam e tal, e no final enfrentavam o chefão, sabe? Era igualzinho, cara. E eu lembro dos bonequinhos de cavaleiros que a gente não tinha dinheiro pra original. Não. E aí comprava uns piratas onde a armadura não encaixava direito, não. Ou as peças tinham três cores diferentes. Não, e os bonecos não ficavam nem em pé, não tinha nem força pra ficar em pé. Era tão molenga que ele não ficava nem em pé. É, mas um que eu gostava era o do Power Rangers, que você apertava meio, mudava só a cabeça. Velho. Era a cabeça. Era um dos mais clássicos. É, era a cabeça com capacete e sem capacete, né? Sonho de ter uma porra dessa. Quando a gente não podia ter o do Cavaleiros, a gente tinha o do Samurai Warriors, cara. Puta, pode a mola nos braços, o Furato, né? O Furato vendeu bastante também no Brasil. E o do Power Rangers era sensacional, assim, muita gente teve, muito pela febre que foi o Power Rangers, mas tinha o ápice que era ter o Megazord, né? O Megazord não era barato. Uma das decepções da minha vida, puta que pariu. Eu tinha o Alpha, mas não tinha o Megazord. E era da hora que vinha certinho, você não montava que nem hoje os action figures que faz o Tiranossauro, o Pterodáctilo, mas você, tipo, pelo menos as pernas se encaixavam, dava pra você brincar com o Triceratops e o Tigre Dente de Sabre, mais ou menos, e só seja feliz com isso, mas dava pra brincar, e mesmo assim, mesmo pirata também nunca consegui ter, cara, puta que pariu, só ficou no sonho. Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro que uma vez eu tava com a minha mãe andando perto do... ali na Rua da Graça, né, que é uma das ruas aqui do Bom Retiro, e tinha um cara numa banquinha na rua vendendo os diecast dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu acho que eram os piratas, vamos dizer que eram os piratas. Aí chegou lá, eu acho que era o pirata, né? Aí tava vendendo Chaca de Virgem. Aí eu olhei e falei, caralho, Cavaleiros do Zodíaco, mãe, compra pra mim. Aí, quanto que é? O cara, sei lá, R$25. Que era muito dinheiro pra comprar besteira. Ela sempre fala que é besteira pra gente, né? Impressionante. Não, mãe, por favor, compra pra mim. Não, não, um brinquedo, não, não. Você já tomou de brinquedo, R$25, não vou comprar. Aí eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei, mãe, presta atenção na caixa. E na caixa tinha a foto do Object, né? Que é a armadura, que é tipo uma pessoa sentada com as mãos cruzadas como se estivesse rezando. Falei, mãe, é de Deus, mãe. Olha aí, ele tá rezando pra Deus, mano. É sagrado, é um boneco de Deus. Aí ela deu aquela olhada de emoção assim, tipo Paixão de Cristo. Eu falei, ela vai comprar. Ela falou, não, amanhã eu volto. E você sabia, quando sua mãe falava, amanhã a gente compra, amanhã eu volto, esquece. Volta a gente compra. É, não, esquece. Cara, isso me lembra muito aquela senhorinha que tem uma foto do Ian McGregor no episódio 2, achando que era Jesus. Que é muito bom. Que é muito bom, velho. Mas eu lembro disso, cara, que, porra, R$25, final dos anos 90, era a compra do mês, não, quase, né? Cara, eu tive, acho que o primeiro a primeira ideia, assim, que eu tive de uma coisa realmente cara foi um brinquedo do Cavaleiro. Sem subir esses lembros. Lembro quando a gente foi pra Aparecida, tá ligado? Lembro. A gente passou, tinha uma loja de brinquedos e tal. A gente parou pra ver. Eu olhei o brinquedo do Cavaleiros e falei, isso é caro, velho. Eu tinha 4 anos, cara. Eu falei, isso é caro, velho. Eu tive essa ideia, porque era muito absurdo, tá ligado? Tipo, custava 100 salários mínimos na época. Aí a gente se contentava com o famoso Kinder Ovo, né? Com as suas miniaturinhas. É, isso foi quando o Kinder Ovo chegou no Brasil, que era R$1. Sim, exatamente. E eu lembro que nessa época, eu sempre ficava na dúvida. Eu compro um Kinder Ovo que eu como uma mordida, ou eu compro uma tubaína genérica mais um Fulgura que dava um real também. Então eu sempre ia pro Fulgura, porque durava mais. Hoje em dia tem Kinder Ovo ainda? Com brinquedo? Sim, sim, sim. Tem. Tem? Normal. É, custa um PlayStation 4, mas... Só que, eu, pra falar nisso, eu vi hoje na, no, tipo, na doceria, cara, só ver uma caixinha com dois, né? R$13,90, tá? Puta que pariu. É feito de ouro essa cara. Compra um action figure com esse dinheiro. Dos brinquedinhos, eu me lembro só da coleção, aquela coleção do leão. Sim, coleção do leão. Tinha acho do... Acho que tinha da tartaruga, né, também. Tartaruga, tinha do Hércules, o desenho. Tinha também os pinguins. Ah. Eu lembro que minha mãe, por sinal, tem essas miniaturas até hoje, do Kinder Ovo. Ela tem tudo e deve valer uma raridade. Mas, enfim, tinha muita coisa legal. Além do Kinder Ovo, mesmo muito do Geloucos, tá ligado? E dos Mini Crack. Sim, puta, isso eu tive bons bastante. Tempos, velho. Os Geloucos a gente teve bastante. Eu acho que talvez seja uma das mais lembradas, ou a mais lembrada das coleções da Coca-Cola. Junto das garrafinhas, né? E garrafinhas e as bolas também, tinha. As bolas também. Mas os Geloucos, eu lembro que eu tinha, porque eles viravam escuro, então eu deixava eles em cima de uma prateleira. Vários, tava bem legal. Agora, eu caí na besteira de beber uma garrafinha daquelas Coca-Cola, achando que era, tipo, uma versão miniatura do refrigerante. Mas tô vivo aí, né? Não, tá bem. O que não mata, engorda. Isso explica meu tamanho. Não legal era bom, né? Legal que nessa época a gente não tinha muita opção, né? Você sonhava com muitos brinquedos. Mas o primeiro brinquedo, acho que padrão, que as mães davam pra gente, era aquela caixinha que vinha com um monte de carrinho de ferro. Tipo um genérico de Hot Wheels, mais baratinho. Que tinha, tipo, aeroportinho, os carrinhos da polícia. Ou carrinho, tipo, corrida basicão, assim. Que aí vinha vários. Vinha 25 carrinhos, 35 carrinhos. Ou a mesma pegada, que era uma caixinha que vinha com vários. Só que, tipo, animais, dinossauros, tudo miniaturinha, assim. Eu cheguei a ter bastante então, disso daí. Então aqueles bonequinhos de guerra, tá ligado? Sim, genérico, nossa, também, exatamente. Não, mas eu tenho uma lembrança mais antiga disso, igual. Que eram os brinquedinhos de feira, manja. Que eram uns caminhãozinhos genéricos. De... Nossa, lembro. Puta que pariu. Que mas geralmente... esse na primeira acelerada do caminhão já era, acabou. Não, porque a rodinha, ele era todo de plástico. A rodinha não era um eixo, sabe? Ele era um... Imagina um caminhão cortado numa peça única. Sim. Então ele não andava, ele era parado. Eu lembro que esses brinquedos, eles vinham junto com aqueles suquinhos que vinham em formato de caminhão. Aham. Uhum. Sim. Nossa, cara, muito foda. E o primeiro console de mão da nossa época, com certeza, foi o Aquaplay, né? Porque esse daí era barato, dava pra comprar. É, e era divertido Aquaplay, aquela perna. O Aquaplay e depois o Brick Game, né? O Aquaplay e o Brick Game. E tinha também, muitas vezes a gente ganhava aqueles porra de quebra-cabeça pequenininho, portátil, que era tipo uma imagem X e você ia montando ali, pequenininho. Eu tenho um até hoje. É, a gente tem um até hoje, cara. O quebra-cabeça com quatro peças, você não consegue dar. Sim, é, tem um do mapa do Brasil até hoje que eu ganhei num bingo na terceira série, alguma coisa assim, quarta série, alguma coisa assim, do reforço. Eu ganhei num bingo do reforço. Eu já até sei, cara, já até lembro disso. Ele é um azulzinho, assim, tem a bandeira do Brasil, ele tá até hoje aqui, cara. Acredite se quiser, já montei ele muitas vezes mesmo. Sabe por que eu lembro disso, cara? Porque eu lembro que nesse bingo, sabe o que eu ganhei? Eu ganhei uma caneta... Tá na cabeça da professora, né? E a caneta, cara, é daquelas de você apertar, né? Que tem uma mola dentro, cara. Não durou uma semana, cara. Cara, tem os... Falando assim, em bingo, me lembrou os brinquedos que você ganha no, na festa junina, cara. Nossa. É, eu... quebra-cabeça, que é, é xadrez, tá ligado? Tipo, damas, né? Pega vareta. Cara, são os brinquedos que você ganha, né? Então, aí chega no pega vareta e fala, cara, que isso, velho? É um nome muito errado pra uma criança, velho. Pega vareta e passa anel, não... Não, caralho, dá. Mas eu achava pegar vareta sem malícia nenhuma muito da hora, cara. Era divertido, cara. Principalmente você. Divertia bastante. É, principalmente você chegar e atrapalhar o outro, né? Puta, aí era cuzão, né? Ah, cara, eu sempre fui assim. Eu acho que, né, nessas de festa junina, acho que o mais tecnológico e os mais caros que tinha, no máximo, deveria ser aquele joguinho de pescaria, vocês lembram? É, onde a gente ganhava os brinquedos, né, cara? Não, aquele de pescaria também, eu lembro que eu cheguei a brincar, mas nunca cheguei a ter. Era engraçado, era interativo aquele joguinho. Acho que a gente teve, mas a gente era muito pequeno, tá ligado? Tipo, 6 anos. Você joga uma vez e cansa. Uhum. Eu sei porque o de pescaria me lembrou um brinquedo que eu gostava bastante, que é o Resta 1. Eu achava muito divertido o Resta 1. Perdi a hora jogando aquilo. Que a gente fez em marcenaria também. Também fez, é verdade. Resta 1 a gente também fez. Acho que é por isso que eu lembrei agora. Cara, vendo hoje, é outra época, né, cara? O Santa Inês deixava os alunos de 10, 11 anos mexer com furadeira, serra tico-tico, um monte de coisa. Meu, a gente pegava o... Mano, a gente usava aquela furadeira não, profissional que você tem que ir amachar a madeira, né? E pra marcar a madeira, né? Usava o foguinho lá, como é é que é o nome? Era o ferro, o ferro em brasa. É, o ferro, né? O ferro em brasa, exatamente. Ferro em brasa pra marcar a madeira. A gente pegava na mão, tipo, nossa, né? Cara. E tinha uma lixa, uma esteira, que você, a gente ligava pra lixar a madeira. Pra não ficar lixando com a mão, né, cara? E quantas vezes não via aluno lixando o dedo, porque errava o tempo da madeira, aí a mão rasgava a roupa. Cara, eram outros tempos, né, velho? Outro nível. Falando em outros tempos, eu lembro que começou a ostentação quando eu ganhei meu primeiro carrinho de controle remoto. Puta, que maravilha que era aquilo. É, eu lembro que eu só tive um, cara. Porque... Eu nunca tive porque eu não tinha interesse. Não, cara, então, eu já tive carrinho interesse. De controle remoto. Nunca gostei muito de carrinho, pra falar a verdade. Tanto que eu não sei dirigir até hoje, né? Talvez desde aquela época eu já não tivesse interesse, então até hoje eu caguei. A sociedade agradece, mas... Ah, assim, ainda bem, né? É, mas eu sempre fui curioso de saber como nossos coisas funcionavam. Então, eu lembro que tinha aquele carrinho que tinha o controle, mas o fio era preso no carrinho. Sim, eu lembro. Cheguei até descer também. Então, e eu desmontava vários, depois não sabia mais. E aí eu lembro que eu ganhei um de controle remoto, eu desmontei. Foi o único carrinho de controle remoto que eu tive na vida. Legal que você se divertia até a pilha acabar, porque seus pais não iam comprar pilha tão cedo pra você. Então, fudeu. E usava aquelas pilhas tipo T, que era uma pilha redonda. Sim. Umas pilhas de, acho que de 6 volts. Não chegava a ser a bateria de 9 volts, era uma pilha de 6 volts grandona. E nunca era só uma, eram 3, 4 pilhas. Sim, puta que merda. Você lembra, Anderson, quando você era aquele carrinho que transformava? Sim. Que ele abria a frente e virava um robôzinho, cara? Puta. Eu lembro. Eu cheguei a ter também. Eu tive um e eu lembro que eu me emocionei muito quando eu vi no Gugu aparecer um gigante tamanho real daquele ali. Eu achei muito engraçado que o Gugu falou: vocês vão conhecer agora, incrível, fantástico, o carro robô. Meu, o futuro chegou, meu Deus do céu. Realmente, o carro levantado virava robô. Só que, tipo, era só um brinquedo gigante. Não acontecia nada, não fazia nada. Ele só levantava e ficava em pé. E eu lembro que eu via também que tinha um do Dylion, mas eu nunca tive, porque custava 10 rins o preço do boneco. Alguém que teve aquele macaco Macarena que cantava, além de mim? Eu ganhei uma porra daquela de não presente. Eu achava muito merda, velho. Era chato pra caralho. Aquele era aquele presente que você falava: pelo amor de Deus, não deixa a pessoa me dar isso aqui, não. Não, a pessoa chegava e falava: é qualquer outro. É, meu amor, vou te dar um brinquedo. Você fala: caralho, brinquedo, que maravilha. Megazord, Mega Macaco Macarena? What? Que eu já ia puxar aqueles brinquedos que são ou de tabuleiro ou de você usar inteligência, sabe? Por exemplo, um que eu jogava muito, que era o cara a cara, não sei se vocês lembram. Sim, que joguei muito também. Eu achava muito legal de você trabalhar a dedução, sabe? Pra descobrir quem era o personagem que a outra pessoa tinha. Eu acho que são os brinquedos que vão se renovando até hoje, né? Eu acho que o cara a cara é um desses brinquedos que até hoje eles vendem, renovam, aí criam várias modalidades. Tem de YouTube, tem cara a cara de YouTube. Aff, não acredito, chegou nesse nível. Infelizmente, a gente chega nesse tipo de comércio, né? Mas era um brinquedo muito divertido, realmente, né? É, esse aí, combate também era bem legal. Mas eu acho que o de tabuleiro, pelo menos o mais clássico pra mim de todos, é o Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, que hoje tem cartão de débito, de crédito. O problema... Vocês viram o Monopoly do Boku no Hero, cara? Eu vi. Eu fiquei com vontade eu também. Porra, velho. O problema é que você sabe, né? O problema é que você sabe. Você começa a jogar hoje e vai terminar só no último episódio da temporada, né? Sim. Porque o Banco Imobiliário tinha esse problema, as partidas não acabam. É, eu posso estar muito louco ou tem alguma informação, rumor de que vai sair um filme baseado no Banco Imobiliário? Tem, não tem uma história dessa? Mas tá pra sair um negócio assim, tem um projeto em andamento, filme do Banco Imobiliário. Eu não sei como isso vai funcionar. E isso, obrigado Vinícius por essa deixa, porque aí eu vou falar de um brinquedo barra cadeira que vocês falaram recentemente, que era o Batalha Naval. Joga na cara dele, Alisson, joga na cara dele. Que é um dos piores filmes de todos os tempos. Não fala com certeza. Mas o jogo, cara. O bom do Batalha Naval é que você tinha a versão de quem tinha dinheiro, que aí você tirava da caixa, tinha as pecinhas, tinha os pinos pra você montar. E eu sempre jogava a versão mais pobre, que era você riscar no papel, sabe? Você desenhava no papel, dobrava, a pessoa ia lá, marcava. Aí a tinta que vazava do outro lado, você falava se acertava a água ou se acertava alguma parte do navio. Eu já ia no mais básico. Pegava logo o jogo da velha e pronto, vamos se divertir. Pega um pedaço de papel lá do saco do pão, marca ali, vamos jogar o jogo da velha, vai. mais básico. Ou então stop, né, cara? Nossa, stop, velho. Mano, era bom demais. Stop, mas stop, eu vou dizer que foi um negócio que eu joguei a terceiro ano, eu jogava muito stop. Era, tipo, muito mesmo. Eu lembro, era muito legal, velho. A gente tava no meio da aula e tava jogando stop, cara. A gente jogava muito stop. Era bem legal, cara. Isso foi uma brincadeira realmente que caminhou comigo durante todo o colégio. Desde o ensino fundamental até o ensino médio, eu jogava stop. É, cara, eu lembro... E sempre era divertido, né? Porque era um jogo fácil, podia jogar várias pessoas ao mesmo tempo. E era bem democrático, né, cara? Podia jogar com... Exato. Né, velho? Era bem bacana. E engraçado, né? Porque tinha gente que viajava, escrevia umas coisas sem sentido nenhum. O legal é que você aprende umas coisas, cara, nada a ver. Porque assim, pergunta pra qualquer criança hoje o que é U. Eles não vão saber o que é. Aí toda vez que cai a letra U, fruta, U. 200 pessoas falando a mesma fruta, sabe? Era muito legal isso. É, e... Nossa, tinha várias sensações. Sensações de você não saber responder, a outra pessoa respondeu várias coisas. Falou, caralho, não pensei em nenhuma, a outra pessoa pensou em tanta coisa. E conhecia as coisas, né? Porque outra pessoa escreveu uma coisa que você nunca tinha ouvido falar. É, cara. Era bem legal o stop, cara. Era bem bacana. Engraçado que a maioria dessas brincadeiras que a gente comentou, Batalha Naval, Resta 1, o stop, todas hoje em dia você baixa um aplicativo e joga, né? Não tem graça nenhuma. Como ninguém nem joga também. Hoje o negócio é joguinho de tiro aí que eu esqueci o nome, que faz sucesso e vai que Free vai. Free Fire. Isso, e MOBA e vai que vai. E aquele caralho daquele jogo que os personagens tudo deformam, Minecraft, pronto. É, o Minecraft é um Lego eletrônico, né? Sim, mas é a Com a diferença, com a diferença de que você pisar numa peça de Lego, doía, mas a dor passava. Você olhar pro Minecraft, dói pra sempre. Exatamente. Cara, Lego era um negócio que eu achava muito louco, cara. Eu nunca tive um Lego, caralho, velho. Não, eu também não, tinha também. Mas tinha no Santenês, cara. É, sim, então, sim. Só que esse é o detalhe. No Santenês, ele não era, tipo, toda hora você podia brincar com o Lego. Era só em ocasiões específicas que você conseguia pôr a mão no Lego, tá ligado? É porque ele era muito concorrido, né, cara? Aham. Uhum. E o mais raro ainda do Santenês não era nem o Lego, cara. Era o do Pokémon, cara. Sim. O board game do Pokémon, que pra mim é uma lenda ainda e eu queria muito ter tido, cara. Pois aí vocês vacilaram, sabe quem tinha um? Gustavo, cara. Eu ia jogar na casa dele. Não, mas aí eu joguei bastante no colégio. O Gustavo, eu conversava bastante com ele, a gente joguei com ele. A gente até criou o segundo, porque quando saiu o board game, não tinha só as primeiras gerações, né? Só a primeira geração. Aí quando saiu a segunda geração, a gente fez as fichinhas da segunda geração pra poder jogar. É outro tempo, né? Hoje a criança vai lá, baixa um DLC, gasta o cartão de Wi-Fi. Nossa, eu lembro que a gente comprava aquelas heróis ou alguma revista dessas que vendiam na banca que tinha essas informações. Aí tinha uma que tinha todos os pokémons, a fotinha. Então a gente foi lá, tirou xerox das fotos, colou numas fichas que a gente achou e, enfim, jogou. Quando não colava em papelão, né? É, não, sim. Puto, o jeito que ficava. E quantos jogos eu não... Vocês falaram de card game, eu criei vários card games, assim, mas coisa idiota. Eu pegava um pedaço de papel, escrevia lá o que eu achava, sei lá. Eu lembro muito de um que era uma fase que eu tava jogando muito Tekken, jogos de luta, assim, mas era principalmente o Tekken. Eu criei um card game, eu pegava os personagens, eram iguais os caras do Tekken, né? Escrevia lá qualquer coisa pra ataque e defesa, desenhava um cara mais ou menos e, ó, pra mim tava show de bola. Jogava até uma Você lembra do... Você lembra do Dragon Ball? Que a gente teve um Dragão Brasil e tal, aí aquela uma Dragão Brasil que era do RPG do 3DT do Dragon Ball, né? Aí, beleza. Aí eu e o Vinícius, a gente tava muito viciado, só que a gente não sabia nem o que era RPG, não sabia nada. Só tinha uns números lá e os personagens do Dragon Ball, né? A gente, pô, vamos inventar alguma coisa. Mano, a gente inventou um negócio que era uns códigos aleatórios que a gente não entendia. A gente não entendia o próprio jogo que a gente fez, tá ligado? A gente começa, vamos somar isso daqui, mas isso daqui deve dar um ataque X e isso aqui. A gente, tipo, não pensou em dado, não pensou em nada, sabe? Por isso que você é engenheiro hoje. Você já tinha que fazer cálculos místicos e binários pra saber o golpe do Goku, por isso que você... Não, mas era engraçado, porque a gente pegava a revista de RPG, então a gente não entendia o jogo, né? Mas tinha uns valores lá, e a gente deduzia aqueles valores, porque a gente não entendia o jogo. Então a gente criava o nosso a partir de qualquer coisa que tivesse ali. E jogava, cara, e jogava. Eu acho que é um exercício de criatividade que hoje em dia não existe. Puta, eu lembro quando eu descobri o RPG Maker, que... E a gente já tava na época de jogar RPG, e eu sempre fui muito fã de Monster, e gostava muito de RPG, gosto muito de RPG. E eu lembro também que eu peguei uma época que eu pegava os monstros, lá as imagens dos monstros da RPG Maker, aí eu imprimia também na impressora do trabalho, acho que eu já tava trabalhando nessa época, enfim. Eu imprimia na impressora do trabalho, recortava e colava num suportezinho pra poder usar, tipo, pra tentar fazer uma batalha mais realista. Nunca saiu além de algumas impressões, mas, puta, eu lembro que eu fazia isso daí, cara. Saia atrás das fotinhas, bons tempos. Agora, uma curiosidade à parte, eu vi que ninguém aqui mencionou um dos brinquedos mais tensos que eu já brinquei poucas vezes, porque era tenso demais, não tinha como aguentar brincar essa porra, esse brinquedo, que eu acho que todo filme de suspense deve se basear nesse brinquedo, que é aquela porra daquele crocodilo dentista que você tinha que tentar... Não ouvi, sim, não lembro sim. De maneira nenhuma disso. Cara, era igual, aquele, como é. Era igual aquele outro de você tinha que fazer operação, se você encostasse nas laterais dava choque. Ah, negócio, sim. É. Era mesmo, um crocodilo verde ideia. Com a boca aberta. Isso, aí você tinha que ficar apertando os dentes dele. É, exatamente. Lembro. Você podia brincar 10 vezes, mas o medo de tomar a mordida e sentir algum tipo de dor era muito grande. Então você ficava com o cu na mão na hora de escolher o dente. Isso me lembra das maiores tristezas da minha vida no Santa Inês, que era assim, sempre que um aluno tinha algum problema de aprendizado, eles mandavam pra Cristina, pra psicóloga, acho que vocês vão lembrar. Sim. Quando chegava o Ivaldo, lá... O Ivaldo tinha uma foto pendurada na porta da Cristina. Ele era o principal aluno dela. Então, só que assim, qual que era a pegada? Enquanto a gente tava estudando, eles passavam o dia brincando, cara. Aí tinha esse e brinquedo. Eu ficava aí puto. Tinha super trunfo, tinha pega-vareta, aí tinha Anne e outros brinquedos, aí tinha um outro RPG que eu tento achar o nome, era Dragons, alguma coisa até hoje, sabe, cara? E a gente passava lá, eles estavam sempre jogando e a gente teve que assistir aula. Eu ficava muito puto com isso, cara. Eu quero ir pra psicóloga, você não precisa, mas eu quero ir. Eu odiava, cara. Maior decepção que eu tive na escola foi num dia... de quarta-feira a gente tinha um recreião à tarde, no período da tarde, e eram três, quatro horas de só brincadeira, sei lá. Era muito divertido. E eu lembro que eles autorizavam que as crianças levassem brinquedo. Tô eu lá com, sei lá, acho que eu levei um dinossauro, um carrinho. Vamos dizer que eu levei um carrinho comum. Eu tô lá brincando, né, meu carrinho bonitinho, não sei o que lá. Aí me parou do meu lado, filha da puta, com a porra de um carro branquinho assim, falou, você tá vendo meu carro? Falei, tô. Eles até querem ver meu carro transformar? Era o carro do Inspector, mano. Puta que pariu, que carro maravilhoso. E eu fiquei babando naquela porra de carro. E você não tentou agredir e furtar eles? Sim. Não. Por acaso, né? Não. Ou trocar. Você podia ter... Você é uma pessoa tão boa com argumentos, você podia ter dado um... tentado trocar com ele de alguma maneira. Acho que você ficou em choque. Por isso eu fiquei não em choque. Né? Quando o carro se transformou de branco pra vermelho, cheio de coisa em cima, eu fiquei louco. O mundo mudou. O mundo não foi mais... Mas acho que um brinquedo, né? É um item colecionável, né? Mas que se tornou um brinquedo e teve vários modelos e vários tipos. São os Tazos, né? Desde o início ali dos Tazos clássicos, dos personagens da Looney Tunes, até trocentas variações que tiveram. Eu colecionei várias delas. Eu também. E a minha maior frustração disso é que eu nunca cheguei a completar a primeira coleção porque faltava o Tazo de número 96, que era um do Pernalonga, que o fundo era verde e a frente dele era vermelha, né? Aquele círculo da Looney Tunes com o personagem dentro. Que os Tazos, eles eram... Cada numeração tinha uma tabela, né? Tinha um estilo. Os primeiros Tazos eram um desenho genérico, alguma coisa assim. E os últimos números eram dos personagens, né? Exclusivamente. Então esse foi um que faltou pra mim, o de número 96, eu nunca tive. Eu acho que os dois mais marcantes pra mim... Não, vamos dizer três, né? Esse clássico das Looney Tunes teve o do Máscara, que eu acho que também é bem marcante. E teve um que já é um pouco mais recente, não é recente, né? Mais pra frente, que são os personagens da Cartoon Network, da Hanna-Barbera, o Dexter, Johnny Bravo, toda essa galera também. Foi um que eu colecionei bastante. Puta, eu lembro muito do Máscara também, adorava, ela achava foda pra caralho, principalmente porque, se eu não me engano, do Máscara foi o primeiro a ter aqueles efeitos 3D, que eram os Tazos maiores, assim, eu achava muito foda. É. E sem ser Tazo, mas também era de salgadinho, eu lembro quando vinha uns esquemas do Pokémon, que era tipo uma ficha técnicazinha que você podia usar pra jogar também. Que aí tinha ataque, defesa, era tipo um super trunfo, mais ou menos assim, que era do Pokémon também, achava foda pra caralho. E tinha um outro Tazo, que eu não sei se era da Marvel, posso estar viajando, porque eu tô chutando Marvel aqui, mas vocês lembram que eram os Tazos que tipo, vinham com uns cortezinhos assim, grudando um Tazo no outro, assim, sei lá. Os Tiny Toons. Tiny Toons, pronto. Isso. Tiny Toons não, desculpa, Animaniacs. Isso. Do Looney Tunes. Eu lembro que também eu tinha bastante também, era muito foda. E bater Tazo virou, né? Dava pra você jogar, fazer ele voar. Sim, era foda pra caralho. Pra variar, o que a gente fazia? Atirava no colega. Esse era muito da hora, cara. Eu adorava jogar nos outros. E tinha uns que. E o negócio era bem equipado que ele voava pra caralho. Sim, cara. E eu adorava Tazo, figurinha, todas as coisas. Ela é sensacional. E se você parar pra pensar, assim, principalmente desses, mas esses da Cartoon que eu citei, os tazos eram muito bem acabados, não era um material vagabundo, era bom. Não, era bom pra caramba, que isso, cara. Hoje uma coleção inteira de tazos do estado é caro, hein? Falava. Já cheguei a procurar, é caro pra cacete. É caro mesmo. Eu lembro que nessa mesma época também as bancas de jornal não perdi a vez, né? Nessa questão de criança aí. Vocês lembram quando saíam aquelas coleções de revista que você ia comprando e vinha com uns pedacinhos de osso de plástico? Você montava tipo um dinossauro. Ou tinha uma que eu lembro até hoje que um amigo meu tinha, eu paguei muito pau, que ele montou tipo um esqueleto de escorpião e brilhava no escuro. Era tipo verde fosforescente. Não sei se vocês lembram dessas coleções de banca de jornal, mas tinha bastante nos anos 90. Essa não. Eu lembro do dinossauro e eu lembro do escorpião, cara. Puta, era muito foda. Só que pra montar, puta que pariu, né? Comprar de banca de jornal já sabe como é que é, né? Primeira edição, R$2. Última edição, R$50. Eu mencionei o carro do Inspector, né? Aí você lembra da saudosa Glaslit e seus brinquedos de Tokusatsu, hein? Puta que pariu, vocês lembram? Era Jaspion, Giban, Jiraiya, Trishurato, Samurai Warriors, tinha muita coisa. E era engraçado que eles inventavam os brinquedos muito aleatórios, era tipo o Jiraiya, aí vinha o Jiraiya com o Jiraiya Copter, o Jiraiya Jeep, a Jiraiya Moto, o Jiraiya Carro, tipo os bagulho que não existia. No... Era tipo o que virou o Max Steel depois. Isso, cara, puta, mas era foda. Quem tinha era a ostentação total. Nossa, agora Max Steel, que puta desenho bosta. Ah, mas acho que a gente já conseguia identificar que era uma merda. É, era um Ken, né? A mesma coisa que você comprar um Ken era comprar um Max Steel, né? O Ken da Barbie, né? Não, basicamente, vocês entraram nessa pegada de brinquedo e desenho. Nos anos 90 a gente foi brindado por muito brinquedo baseado em desenho que passava na TV. Vocês lembram dos brinquedos do Homem-Aranha? Tinha Homem-Aranha, tinha brinquedo do Gárgulas, tinha um brinquedo de um desenho chamado Dragonflies, lá que era porra, um brinquedo que girava aleatório. Tinha X-Men, os brinquedos. Eu lembro que eu cheguei a ter brinquedos de um desenho chamado Múmias Vivas. Eu cheguei a ter uns brinquedos desse desenho. Eu gostava pra caralho. Os desenhos eu lembro, eu não lembro dos brinquedos, nem dos Gárgulas, nem do Múmias Vivas. O He-Man eu acredito. Cara. Provavelmente é um boneco mal acabado, né, cara? É um boneco que é igual pra todo mundo, só que você pinta ele de uma cor pra um, pinta ele de outra cor pra outro, pra falar que o desenho mudou. O negócio era sério, do Homem-Aranha eu tinha aquela versão do Homem-Aranha da animação dos anos 90. Quando ele se transformou em aranha mesmo, que ele virou tipo um monstro aranha, eu tinha aquele boneco, era foda pra caralho. Gárgulas eu cheguei a ter um, dois também. Agora esse Dragonflies, que era tipo um negocinho que se apertava um botão e saía voando o boneco. Esse aí eu só cheguei a ver, nunca cheguei a ter. X-Men eu também nunca cheguei a ter os bonequinhos. E Múmias Vivas eu cheguei a ter. Uma, duas assim eu cheguei a ter. Agora o que mais marcou, que eu lembro até hoje que eu pagava pau, foi quando começou a sair os brinquedos do Beast Wars, né? Puta que pariu, era muito foda. E eu lembro que uma vez eu tava com a minha mãe comprando roupa, porque criança odiava ir comprar roupa com a mãe. Sempre. Porque você nunca podia comprar brinquedo, era roupa. Comprou roupa e volta pra casa, só. Eu odeio ir comprar roupa até hoje. Então, dois. Aí eu lembro que eu tava com a minha mãe. Com a internet, eu sei meu tamanho, se as medidas eu compro. Pronto. Exatamente. Eu lembro que eu tava com a minha mãe naquele passeio chato, roda pra um lado, roda pro outro. Aí ela parou num cara assim, banquinho da rua, que não vendia original. Já não vou cometer essa gafe. E ele só tinha um boneco do Transformers, do Beast Wars. Só um. Que era a porra do Megatron Tiranossauros Rex enorme, velho. E eu lembro que eu babei pra aquilo ali. E o que que aconteceu? Mãe, compra pra mim. Amanhã a gente compra. Nunca mais eu vi o Megatron na minha vida. Coitado, cara. Um que era uma lenda, mas aí depois você começa a jogar. Depois virou moda até um tempo. Que era o famoso War. Nossa, velho. Foda pra caralho. Mano, olha, o War... Aí depois começou aquela coisa de Império Romano, Guerra Futurista, que não sei o que, avião, etc. Tô falando do primeiro, clássico. Você tinha só que dominar os territórios. Não que seja ruim, eu cheguei a jogar no Império Romano e era bem legal, cara. Não, são legais. Eu joguei todos esses, mas eu tô falando assim. Eu tô falando especificamente do primeiro, né? Classicão, cara. Que principalmente era muito legal os bonequinhos, né? Que eram umas pecinhas de plástico verde. Quando você perdia a bolinha de botão, a gente usava um disquinho daquele pra continuar jogando. Então era muito legal. Fora as longas tardes jogando, porque era igual a banca imobiliária, nunca acabava cedo. Sim. E sempre dava briga, né? Você vai me atacar, aí vamos se juntar e atacar o outro, e depois a gente vê e por aí vai. Era muito legal. Já treinando política desde cedo. O Evaldo criou um jogo parecido com o War um dia desses, porque não jogar o clássico, né, Evaldo? Até hoje é referenciado. E você me traiu, eu lembro, tá? Eu te chamei pra fazer uma parceria, se unir ao meu governo, e você tá com foda-se pra mim, mas depois a gente discute sobre isso. Acho que uma das épocas que, um dos períodos que mais marcante pra mim foi, que não foi muito bom pras lojas, pras distribuidoras de brinquedo, né? Que foi quando se criou aquela lei que abriu o mercado brasileiro para mercados exteriores de brinquedo, que aí começou a vir muito, muito brinquedo chinês pro Brasil, que foi exatamente na mesma época que abriram as maravilhosas e, puta, impagáveis lojas de R$1 ou R$1,99, porque aí a gente começou a ter brinquedo, porque o brinquedo era R$1 ou R$1,99, então dava pra você ter bastante brinquedo. Aí você começou a ter tudo, né, cara? Sim, porque depois eles começaram a mudar os valores. Tinha uns pacotinhos de pilha de R$1,99, que você colocava no brinquedo lá, onde você precisava, eu colocava no Game Boy pra jogar Pokémon. Nossa, olha isso. Dois dias depois ela já tava vazando. Sim. Eu lembro que eu comecei a comprar os cards games do Digimon, primeira versão, que vendia na loja de R$1. Cara, era R$1, uma cartela que vinha sem mentira, com acho que 12 cards, ou era 18 cards, numa cartela só, tipo R$1. E era card oficial, cara. Eu não faço ideia como é que eles conseguiram fazer isso a R$1. E eu lembro que eu juntei muito card do Digimon, até o dia que minha mãe olhou e falou: ah, aquelas figurinhas velhas, eu joguei tudo no lixo. E hoje você entra no Mercado Livre, o cara vende por R$250, tipo um terço do que eu tinha. Só pra você ter uma ideia, né? E eu lembro que quando saiu essas lojas de R$1, R$1,99, mais pra frente eles começaram a vender brinquedos mais caros, de tipo, vai, R$4, R$7, R$12, que eram os brinquedos um pouquinho melhores. E foi na mesma época que eles começaram a lançar muito brinquedo de filme. Eu cheguei a comprar brinquedo do Jurassic Park, Godzilla o filme, Alien, Space Jam, O Máscara, MIB, Homens de Preto, Toy Story. E eu comecei a comprar muito em loja de R$1,99. Então, cara, eu tinha o Alien do segundo filme, eu tinha os monstros, o Godzilla lá americano, eu tinha boneco. Aí você tinha Space Jam, você tinha o boneco dos carinhas lá. Meu, era muito foda. Máscara, tinha vários tipos de boneco do Máscara. Homem de Preto tinha os alienígenas, tinha os heróis. Era muito foda, cara. Bons tempos. Puta que pariu. Você tinha muito. Ivaldo, se você tivesse guardado todos esses brinquedos que você citou nesse podcast, hoje em dia você ia aparecer na TV, cara, como um dos maiores colecionadores de brinquedos de todos os tempos. Você teve muita coisa, cara. Sim, cara. Pior que eu tive. Mas, fazer o quê, né? Criança naquela época já não tinha essa ideia em mente. Sabe qual era o problema? É que você tirava do pacote e brincava. Sim. Aí ia consumindo, quebrando. Cara, nessa época aí eu já tava em outra, cara. Principalmente porque eu tava no colégio público, então a maior brincadeira que a gente tinha era jogar truco na sala de aula. Comprava um baralho. Exatamente, cara. E ficava jogando truco assim com aulas. E era isso. Eu lembro que depois no Bom Retiro começou a dar uma febre de loja coreana e loja japonesa, que vendia de tudo um pouco e eles tinham alguns brinquedos. Aí eu lembro que eu já tava trabalhando nessa época, então eu conseguia juntar um pouquinho de dinheiro e comprar alguma coisa, tipo, mais top mesmo. Foi aí que eu comecei a comprar muito boneco do Digimon e boneco do Digimon e do Pokémon sem ser de chaveiro, né? Quando eu comecei a colecionar miniatura do Pokémon e Digimon, eu comprava os chaveirinhos que tinha, que era baratinho, arrancava a parte do chaveiro e ficava com o boneco. Só que aí depois não, aí eu comecei a comprar as miniaturinhas pequenininhas mesmo. E eu lembro que eu comecei a comprar do Digimon uns bonecos, vocês já devem ter visto, o Vinícius e o Everton vão lembrar, que eram aqueles bonecos Transformers. Tipo, era um Agumon, que aí você virava ao contrário e virava o Wargreymon. Era o Tentomon, você virava lá, mexia nas peças e virava o, sei lá, Kabuterimon extremo. Era não sei o que lá que virava não sei o que. E esses brinquedos também hoje são raridades, valem pra caralho. Eram muito fodas, velho. Eram muito fodas. E o Ivaldo tinha todos, velho. Tinha, e depois eu descobri a 25 de março também. Aí, nossa, eu comecei a comprar muito boneco. E eu era fã de Digimon, então era boneco a nível de action figure, tipo, rico de detalhe, com articulação, mudava a arma ou peça da armadura. E aí, prestei um dia pra um amigo meu e estão sumidos até hoje. Você tinha dois, o Beelzemon lá e o Wargreymon, que você tinha, eram action figures mesmo aqui. Sim, eu tinha o Black Wargreymon e o Wargreymon normal, que eram, era perfeito, não tinha o que falar, cara. E, enfim, então por aí, perdido. Que triste, cara. Triste. Não queria ficar nessa tristeza, Evandro, mas quem sabe esse amigo seu escuta esse podcast por um acaso da humanidade e ainda tem esses bonecos e resolve te devolver. Olha só, quem sabe. Aí chega com a sacola com tudo mofada, sem cor, quebrada, e fala: ó, tá aí, porra, esses brinquedos. Não, chega com a cabeça só de dois e fala assim: é o que sobrou. Meu Deus. Só uma pergunta rápida aqui: alguém de vocês chegou a ter uma Beyblade? Não. Graças a Deus. Graças a Satã, eu nunca tive. Cara, eu queria muito ter uma Beyblade. Beyblade era um desenho idiota, cara. Se alguém me aparecesse com isso, cara, eu quebrava. É porque você nunca viu um duelo de Beyblade na rua com as Beyblades soltando faísca, cara. É alucinante. Já, sabe como se chamava isso? Peão. Inclusive, que a gente fez na aula de marcenaria também, cara. Eu nunca consegui rodar um peão oficial de madeira. Eu também, né? Eu era horrível. Caralho, eu não velho. Conseguia peão, de maneira nenhuma. Peão era legal, cara, porque peão você fazia tipo bolinha de gude. você podia fazer ele todo colorido. Sim. Pra girar e fazer o efeito lá. Ou então você ia pra batalha. Muito melhor que Beyblade, que você jogava um peão em cima do outro, o prego da ponta arrancava um pedaço, quebrava outro peão. Isso era maneiro, cara. Não esse negócio de Beyblade, você puxa um negocinho, que é um negocinho girando lá, aí fica os retardadinhos. Pior, mas, era muito mais legal, cara. Mas no Beyblade você podia falar. Você podia falar no Beyblade. Let it rip! Então, eu odiava essa merda. Sabe por que eu odeio muito essa fase? Porque essa fase, eu lembro que eu estudava com o pessoal, que os caras iam com as roupas do Naruto, sabe? Uhum. Passava o dia inteiro fazendo jutsu, aí eu olhava pra aquilo e eu assistia Puta Naruto. Merda. E eu assistia Naruto, mas eu olhava e falava, cara, tem um limite entre a ficção e a realidade, tá ligado? Menos, velho, por favor. Mas aí começou o Beyblade, aí eu falei, mano, vou tomar. Não dá, né? Não dava, né? É, eu só assistia e ficava de boa. É, a gente chegou um pouquinho além, mas o engraçado, que é o mais engraçado disso tudo, é o Ivaldo sempre gostou muito, mas você não assistia literalmente, né, Ivaldo? Você viu uma coisinha ali. Sim. E você conseguia, por exemplo, chegava naquele jogo de discussão lá, você nem sabia todos os jutsus, mas você convencia que você sabia. Isso era o mais engraçado. A ideia era essa. Meu jutsu era convencer os outros que eu sabia de alguma coisa. É o jutsu da lábia, né, cara? Exatamente. Caramba, é o jutsu pra ver na vida, né? Muito bem. Esse é o que a gente tem que aprender. É, o único jutsu que eu fiz é aquele outro, você passar a beber e comer pra caralho. Porra. Esse eu pratico até hoje. Esse a gente continua fazendo e acho que esse vai longe ainda. Mas vocês têm mais algum brinquedo especial que vocês brincavam na sua infância? Ah, eu tenho. Pode falar. Eu tenho, mas é de adulto, não cabe nesse podcast. Ah, eu sou muito da família. Fibra? É, porque tem aquela brincadeira chamada adulto, né? Que você começa a pagar boleto, aí você começa a ganhar experiência. Isso é muito chato. É muito chato, a gente já fala. Puta merda. Diga, Ivaldo, diga mais um brinquedo pra gente. Brinquedo não, mas eu só quero dizer uma coisa. Pros jovens que estiverem nos ouvindo, vocês jamais terão a sensação de entrar com 15 reais numa loja, pegar uma cesta no chão e voltar pra casa com 6 ou 7 bonecos. Jamais terão. Só pra deixar bem claro esse sonho. É, você só não contou uma coisa, né, Ivaldo? Que seria? Você ainda voltou com os 15 reais pra casa. Prefiro não mencionar. O Ivaldo não faria isso, cara. Eu conheço a índole dele. Mas realmente não dá pra comprar nada. Se o cara dá pra comprar quantos Funko com 15 reais? Comprar um Funko? Um Funko você não compra nem a caixa do Funko. Puta merda. Dá pra você comprar Funko mas, com 15 reais. É o que você consegue. Põe um olhinho nele mas, e pronto. Mas acho que é isso, né, galera? Tem muitos outros brinquedos e brincadeiras que com certeza a gente esqueceu ou não comentou nesse podcast, porque senão ficaria muito longo. Mas já deu pra ter uma boa noção, conversar, dar risada e relembrar desses brinquedos, dessas brincadeiras que marcaram, a gente sempre lembra e acho que vai continuar lembrando, né? E ver como era mais legal antes, né? Tudo mais fácil, era mais barato, se divertia mais. Bem, se eu falar pra uma criança, ela vai falar, uma criança de hoje em dia vai falar que não, né? Que obviamente hoje em dia é mais divertido, né? Mas é a fase, eu acho que é sempre bom lembrar. Eu gosto quando a gente lembra, consegue discutir, né? Eu lembro com muito carinho dessa fase. Cara, é muito legal mesmo. E você ouvinte que viveu, não importa quando você foi criança, mas comenta com a gente, conversa com a gente, fala seus brinquedos, fala as suas brincadeiras preferidas quando criança e a gente volta logo para um novo off-topic e também para um episódio, sempre episódios novos desse podcast Nerd Patriarca, todo domingo, certo? Certo. É isso aí, fiquem com os recados finais dessa bagaça e a gente se encontra no próximo podcast. Valeu! Falou! Falou! Falou! Muito bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja.